em todo o Brasil. Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais enganosa e sem noção da face da Terra, com 10 horas de duração e 10 horas de pura alegria. E eu já disse programas atrás que tem coisas que eu simplesmente não entendo, sério mesmo. Por exemplo, a galera que foi presa suspeita de desviar rios de dinheiro na saúde pública, entrando aí com um pedido de habeas corpus, né? Alegando que são doentes crônicos. Pô, como é que alguém que é doente tem a coragem, a falta de noção de desviar dinheiro do hospital que pode precisar lá na frente, né? Isso só pode significar que eles são inocentes, certo? Que eles não desviaram, porque um doente jamais daria um tiro assim no próprio pé. Ou será que o objetivo era juntar dinheiro justamente para pagar particular e não depender do hospital público para se tratar? Vai saber, né? Tem coisas que nem inquérito da Polícia Federal consegue desvendar, né? Impressionante. E com a definição do calendário da nova votação para prefeito em Foz do Iguaçu e outros 3 municípios paranaenses, ó, prepare-se. Vem aí a nova temporada de personagens que parecem pensar que seu ouvido é pinico, com a dura lição de mostrar que aprenderam alguma coisa ou não, né, com os recentes e vergonhosos episódios da política na Terra das Cataratas. A temporada desta vez será curta, porque a votação acontece já no dia 2 de abril, e o prazo para definição das candidaturas começa a correr já a partir de segunda, então muitos aí dos blablazeiros de plantão não terão muito tempo para contar ladainha, mas é aí até que mora o perigo. Então tenha olhos e ouvidos bem abertos, neurônios bem atentos, né? Porque se aparecer um enrolador e você cair na dele, não serão 4 anos, mas serão 3 anos e 7 meses aproximadamente de muita falação e governo que é como ladainha, né? Não leva lugar algum, a não ser para onde não presta. E sabe quando você diz que adoraria ter uma segunda chance para mudar o passado? Então, né? Eis aí a sua segunda chance como eleitor de pensar bem, analisar bem e votar aí de novo para prefeito, garantindo, ou pelo menos tentando garantir, que o eleito não vai afundar de vez a cidade no buraco onde está. Afinal, errar é humano, mas se você, por acaso, errou na eleição passada, vai querer correr o risco de errar de novo? Lembrando que errar pela segunda vez é burrice, não é sempre o que dizem? Fuja da fama de jegue e nada de abaixar a orelha e engolir essa velha história do engana que a gente gosta!